Boas noites, queridos amigos da Argentina. Esta é uma transmissão direta do desfile do Carroças, como marco dos festejos pela integração argentino-brasileira. Isto é só um anticipo do futuro. Esperamos que prontamente se acerquem as carroças que simbolizam a união e a esperança, dá um futuro compartido. Esperamos a carroça cargada com 30 milhões de argentinos que querem compartir nosso destino vindo-se a viver ao Brasil. Perdão, isto ha sido só um corte de transmissão. E agora sim, já vamos chegar à carroça, a combativa carroça do movimento sindical argentino. A carroça lucha e se vá, empurrada por os 15 e os 25, e por companheiros Saulo Baldini que lo hacen em sentido contrário. A carroça simboliza o edifício da CGT, a juzgar por um cartel que diz Embajada Argentina em Espanha. Agora se acerca uma joga oriosa e dançarina carroça. Se trata da Escola do Rousselot e leva um gigantesco muñeco do intendente. É uma lujosa murga que não se vê porque desfila através das cloacas. Perdão, ha sido só um corte da transmissão. E agora temos aqui uma carroça que vemos acercar-se. Se trata de uma grande banana com ruedas, a banana mais grande do mundo! Mas não vem acompanhada por nada. E não tem ornamentação. Só tem um grande cartel que diz Homenagem à Latinoamérica, Fundo Monetário Internacional. Bueno, que cada interprete como quiera. Mas o que está acontecendo? Aqui se acerca uma maravilha da criação, um imenso edifício se acerca, uma imensa carroça de cimento arrastada por a municipalidade da Loma Negra, da cidade de Olavarria, com a amamentação do Caireles do Cristal. Ah, se trata da carroça da austeridade, enviada por Amalita Fortabat. E pode observar-se na frente um busto da Mene com a legenda, não tem mais, para uma base sólida, o cimento lo põe Amalita. Que gran festa es esta, argentino querido. Venga a bailar a Brasil, venga y sigan de largo. Venga a compartir nuestro destino. Más el nuestro, no el de ustedes, ¿ah? Perdón, solo ha sido un corte de transmisión.